Então é você que é o maestro da saudade? É você que toca só aquelas que dão sede? Chegou a hora, DJ Rebelde, de fazer mais uma vez a diferença. Toque só as boas, daquele jeitinho que só você sabe fazer. E eu vou logo avisando, quem não dançar vai ser atirado no calabouço do castelo do Príncipe Negro Retrô. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Saudade! Ai! Ai! Agora quero ver, vai! Una vez me enamoré, de ti sin te despreciar, ahora yo te probaré. Bruna! Si quieres me agotar, dame de o que eu não faço pra você sorrir, hein, Bruna? Ya verás que te ataca. Alô, Bruna! Tu no te arrepentirás de probarme no tiempo. Agora eu quero ver a Simone fazer eu sorrir. Yo soy la muchacha del lugar. Ela sabe como eu faço. Mi querer, porque dice que yo soy. Eu sei como ela faz eu sorrir. Só aquele peixe frito com açaí. Aquele charque frito com açaí. Aquele pirarucu com açaí. Já tô até babando. Lá vai a chama. Thank you. lo juro, lo que digo no es jarana. Con Paimon Jin se lo juro, lo que digo no es jarana. Si no me quieren la hija, yo me caso con la mamá. Y buena que está la hija, y buena que está la mamá. Ay, a mí que me den la hija, a mí que me den la mamá. Yo me caso con la hija, yo me caso con la mamá. Le pregunto al Santo Cristo de Vallaguana, le pregunto al Santo Cristo de Vallaguana, que me diga si es pecado que eres la hija y la mamá, igual que está la hija, la que está la mamá. Ay, atención, Simone, então, olá, o Brunezinho Balde, é para as guerreiras da segunda-feira, só se for agora, hein? Vamos lá! Garçom, tá tudo parado. Arreia mais uma aqui. Ai, que ver a mim, comadre. Oh. Essa negra tá chistosa. Lo mismo baila merengue, que le baila qualquer coisa. Quando suena el ra-ra-ra, ella sale pa gozar. Coge al viejo Don Paquito y se pone así a bailar. Pa gozar con su pareja, salga usted pa la esquinita y baile con su gallina, sin hacerle cosquillita. Cabaragüino, cabaragüino, pampa de gasos uno.

da saudade, assunto da saudade. Enxugue a lágrima, não chore não. Eu já lhe entreguei meu coração. Chorar eu já chorei, sofri até demais. O tempo bom voltou, não chore nunca mais. A foto que eu lhe dei e você nem ligou. Na foto que eu ganhei, milhões de beijos dou. Oh, oh. Enxugue a lágrima, pare de chorar. Você sabe que eu te amo. E você nem ligou. Na foto que eu ganhei, milhões de beijos dou. Oh, oh. Direto do túnel do tempo. Enxugue a lágrima, não chore não. Enxugue a lágrima, não chore não. O maestro da saudade. Só a saudade foi o que ficou daquele amor que cedo terminou. Beijos todos que eu te dediquei. Égua do sol. E dos carinhos que eu te entreguei. Quando partiste, sem dizer adeus, fiquei chorando e tudo se acabou. Estava triste, já não tinha os beijos teus. Com pena de mim, até o céu chorou. Sem dizer adeus, fiquei chorando e tudo se acabou. Eu estava triste, já não tinha os beijos teus. Com pena de mim, até o céu chorou. Com pena de mim, até o céu chorou. Mona Lisa, grande Mona Lisa, minha vida é fantasia. Grande Mona Lisa, grande Mona Lisa, amanhã é outro dia. Existe alguém, eu sei, distante. saudade, saudade. Vai chorar o passado. Saudade da toca. Nunca vai voltar. Avisando, gente, nós vamos tirar gosto de charque, calabresa, pirarucu, peixe frito, isca de peixe. Aqui na toca da Sedana. Não vale a pena se viver. Tomando aquela cerveja estupidamente gelada. E aquele tira-gosto. O mundo é lindo se você. Até vontade agora. Libertar. Oba! Esse sonho. Bora, David! Tem que despertar. Dona Cleise, a gente. Que... Ao lado do seu único amor, Silas. É verdade. Verdade, verdade, verdade. Grande Mona Lisa, grande Mona Lisa, e a vida é fantasia. A saudade vai chorar. O passado nunca vai voltar. Às 9 horas, mais ou menos. O maestro da saudade. Eu me sinto naqueles braços tão pequenos. Eu a vejo usando apenas roupas íntimas. E em meus anseios me perco inteiro em devaneios. Cada noite vejo sempre mais bonita, e a minha sede por seu amor é infinita. Eu fico parado em frente à vitrine, enquanto meu sonho e ilusão não define. Na calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Amanhã, terça-feira, também tem os trabalhos aqui na Toca da Santana. Amanhã tem a terça da saudade aqui na Toca da Santana. O DJ Léo, o DJ Nil e a passagem especial do Michel do Cineral. Aqui na toca, hein? Toda amanhã terça-feira. Às 9 horas, mais ou menos. E amanhã terça-feira tem a maloca do Pureza. Tem o Purezinha lá do outro lado do rio. Os braços tão pequenos. Lá no Cumbuco Rebelde. Fala que lá em cima, hein? Merece, né? Usando apenas. Lá no Purezinha. Vamos junto amanhã, hein? E em meus anseios. Me perco inteiro em devaneios. E quarta-feira tem Cardozão, hein? Cada noite tem Cardoso. A vejo sempre mais bonita. Aí no Cardoso. E a minha sede. Tem que ir todas, né, mano? Por seu amor infinito. Verdade, verdade, verdade. Eu fico parado em frente à vitrine, enquanto meu sonho e ilusão não define. Na calçada morrendo de amor, comparando assim o seu corpo com o corpo bonito desse manequim. Andando movimentada hoje, né? Graças a Deus. Obrigado a todos pela presença. É mais uma segundinha com o Maestro Rebelde da Toca de Sucesso. Obrigado, Simone. Obrigado, Marco. Eu fiz de tudo para não te perder. Nós

esqueci de viver. Me esqueci de viver. De tanto cantar ao amor e à vida, eu fiquei sem amor uma noite de um dia. De tanto brincar com quem eu mais queria, eu perdi sem querer o melhor que eu tinha. De tanto ocultar a verdade com mentira, enganei sem saber que era eu quem perdia. De tanto esperar o que eu nunca oferecia, hoje eu vivo a chorar o que eu sempre temia. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Grande amigo Ferro do Ouro com a gente. Aqui na Toca da Cidana, fica à vontade, hein? Alô Simone, alô Marcos. Olha o hino aí, ó. Às vezes não sei se agradeço o destino. Desde menino sonhar ser cantor, eu escrevo versos de amor e carinho, mas sempre sentindo solidão e dor. Entre tanta gente sou tão solitário, escondendo sempre atrás do cenário as dores que sente o meu coração. Canto sentimentos e sonhos alheios, pois meu sofrimento e próprios anseios dariam somente uma triste canção. Maestro da saudade, uma saudade. Saí à procura de um sonho dourado e deixei pra trás quem sempre me amou. Na plateia escura procuro o passado. Tarde demais, o show já terminou. Eu saio do palco, cumpri meu papel e volto pro quarto de mais um hotel. Recolho ao silêncio a minha solidão. Engenhinho, saudade com a gente. Eu tenho na sua casa, toca da semana. No escuro, um corpo desejo. É muita onda, né, gente? Quando a gente tá numa sequência, alguém pede uma música pra gente que não entra na sequência. Mas a gente, DJ, a gente, pra agradar o público, a gente tenta encaixar a música. De qualquer maneira, de qualquer jeito. E é assim aqui na Toca. Shine on me like the morning sun.